amor divino tem um preço. Pelo sangue lá da cruz eu não esqueço. Resumo do sem fim, tu és a vida que reside em mim. Tu és a luz que me ilumina enquanto vou cantando para sufocar meu pranto. Não deixo de amar as tuas lindas mãos preciosas, que tem perfume mais sutil que aroma de mil rosas. Num coro de Santelmo os santos, em divinos cantos, santos eternais, o teu amor proclama que também me ama e eu sinto paz. Graça eterna, não me deixas. Quando suplicar-te vou, ouve minhas queixas. Embora em transição do teu mistério, sou uma fração. Mesmo em perigo, tenho alegria. No rumo que sigo, és minha estrela guia. Não deixo de amar as tuas sutil que aroma de mil rosas. Num coro de Santelmo os santos, em divinos cantos, santos eternais, o teu amor proclama que também me ama e eu.